aquilo. Zion Lab. Na estrada pro Paraguai, me diz meu mano quanto sai, confiro a rota e o meu retorno é tensor. Intoca, some com carro, aparelhos da rodovia, rastreiam cada passo, hoje tem plano de dia. Até lhe apresentaria, mas os meus sócios não curtem condutas estranhas. Um quilo na linha de frente, poucos entendem depois de tantas histórias quem se comprometeu. Grana corta, planta e toca, investe que o lucro é bom, a fama troca e o resultado é o rendimento do meu som. A posição em que se coloca determina a relevância, 2 replay da tua vida, né? 1/3 da minha infância. Conta pro pai a sensação de viver puto, criticando a minha escolha e degustando meu produto. Quiseram se escobar, mas acabaram usando tudo e saíram derrotados dessa guerra dos canudos. Aí, tenha cuidado com a mão que te serve, é muito caminho essa meta que segue. O teu adianto rendendo pro chefe, somos o dinheiro que paga PF. Nós somos alquimistas transformando seu modo de visão. Corta, separa, corta da carga, nota da mala, pode procurar. São 30 balas, trave de estrava, estalo comédia que atravessar. Não é bonito, mas a vida é assim, é. E o que tu faz só me interessa se for pra me render dinheiro. Dólar por dólar, nota por cada, eu vejo minha grana se multiplicar. Eu gasto com joia, torre noitada e deixo tua mina querendo me dar. Por isso que o teu dedo me aponta, porque o que prendeu teu pai foi o que duplicou minha conta. Direto da zona oeste, atitude no mic, camisa larga. Moleque fazendo rap na rua sem medo da madrugada. Dropando do boa, abrindo show nos eventos de calçada. Tem branco, tem pardo, tem preto na mesma fala, só na mesma levada. No beco tem espaço, pro crente, pro teco, pra puta, labuta e mamada. Que suco da fruta, cachaça, varejo e um racha na guache tocada. Chamante chamando, lá fora rimando, na hora tampando a porrada. Bonde da alquiler, quem patrocina oficina da rima articulada. Direto da rua, de barro, churrasco na laje, cerveja regada. Domingo tem feira, segunda, começa o boêmio, operar é sua saga. Marmita virada, na bolsa licença, pra moça que passa, posuda arrumada. Faz força pra descer, na próxima ao treino, na central não esvazia por nada. Meu bonde me segue, no skate, no rap, no reggae, no samba e no rap. Quem olha já fala na hora, é o bonde com que esses caras é uma praga. Quem olha já fala na hora, é o bonde do quilo, esses caras é uma praga. Quem olha já fala na hora, é o bonde do quilo, esses caras é uma praga. O bonde atravessou a fronteira com 30 quilos de carga no caminhão. Só pra chegar segunda-feira, com preço que paga a liberdade dos irmãos. A carga da coca que fornece Maicon, Kane, a cocaine. Quem comprar é o assessor da Carol com c. E ele vem comprar, só não sei com quem. Eu não posso te falar da onde vem. Não mantém contato, só mantém o contrato. Uma pessoa de confiança pra confirmar o trato. Sua mãe tá com trato, xamã tá com trato. E o que vai te falir é aquele pó branco no prato. E não pense em passar a pena, quem terra de mercenário se ganha, quem paga o preço mais alto. É só comparar nossas vidas, nossos atos. Nós tem conta na Suíça e tu ainda tá fazendo assalto. Tá achando que tá no topo, desculpa amigão. Tô por aqui há muito tempo e eu nunca te vi. Eu sei que o que eu faço ele quer fazer, o que eu tenho ele quer. Tem desculpa, porra, acorda neguinho. Eu faço rap desde sempre, teu título é de boy band. Faz só pra menor de 15 anos e quer ter moral. Eu tô trancado no meu quarto com cigarro e baseado. E a mina que tu queria chupando é meu pau. Quem vai dominar essa porra, toma cuidado. Quem muito fala sem saber acaba sendo amassado. Um quilo brutal nesse bagulho mostrando que ainda tem rap de verdade do outro lado. Mas a vida tá louca, é cada um no teu corre. Tô na visão da boca de atravessar a ponte. Fui convocado numa fita miliana. Eu chamei o mano do para executar o plano. Tudo formado, as malas no carro, no country. Fazer a missão pra ver se eu fico rico hoje. Eu chamei o xamã, se ligou. A vida tá firmada hoje. Eu filmei o meu clã, sou Saddam. E a Dolph tá sinistra, homem. Oh, atividade na pista. Uma tonelada, né? Um fino, né? Uma tripa. Mas é missão terrorista. Cadeia, né? Brinquedo, perde metade da vida. Pega a sua função, pega a sua visão. Vai pra casa do Romário, tua reserva de magrão. Eu tenho disposição. Meu bonde tá formado, eu convocado a seleção. Um quilo de disposição, primo. Nos documentos do veículo, não temos. Su identificación entonces, por favor. No tenemos. ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Porque somos bandidos. Sigan, por favor. Mas é que tu não percebeu. Meu carro tu que me deu, minha casa tu que me deu, porra. Mas é que tu não percebeu. Meu carro tu que me deu, minha casa tu que me deu. Mas é que tu não percebeu. Meu carro foi tu que me deu, minha casa foi tu que me deu. Mas é que tu não percebeu. Meu carro foi tu que me deu, minha casa foi tu que me deu. Mas é que tu não percebeu. Meu carro tu que me deu, minha casa tu que me deu.